Fiz questão da promessa lembrar. Tu jurou minha mão não soltar. E se foi junto dela? Ei, cê não sabe a falta que faz. Será que teus dias estão iguais? Eu me pego pensando, ai amor. Teu olho degradê pra colorir.